ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. E com efeito fizemos descer para ti versículos evidentes, e não os renegam senão os perversos. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. E será que cada vez que pactua um pacto, um grupo deles haverá de rejeitá-lo? Mas a maioria deles não crê. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. E quando lhe chegou o mensageiro da parte de Allah, confirmando que estava com eles, um grupo daqueles, a quem fora concedido o livro, atirou para trás das costas o livro de Allah, como se não soubessem. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. E seguiram o que os demônios recitavam acerca do reinado de Salomão. E Salomão não renegou a fé, mas foram os demônios que a renegaram. Eles ensinaram aos homens a magia e o que fora descido sobre os dois anjos Harut e Marut na Babilônia. E ambos a ninguém ensinaram sem antes dizer: somos apenas tentação. Então não renegues a fé. E os homens aprenderam de ambos o com que separavam a pessoa de sua mulher. E eles não estavam com ela, prejudicando a ninguém, senão com a permissão de Allah. E eles aprenderam o que os prejudicava e não os beneficiava. E com efeito sabia que quem a adquirisse não teria na derradeira vida quinhão algum. E em verdade, que execrável o preço pelo qual venderam suas almas, se soubessem. E se eles crescem e fossem piedosos, em verdade, uma boa retribuição de Allah lhes seria melhor, se soubessem. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ó vós que credes, não digais a Muhammad Araina e dizei unzurna e ouvi. E para os renegadores da fé haverá doloroso castigo. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Nem os que renegam a fé dentre os seguidores do livro, nem os idólatras, almejariam que de vosso Senhor descesse algum bem sobre vós. E Allah privilegia com sua misericórdia a quem quer. E Allah é possuidor do magnífico favor. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Qualquer versículo que abroguemos ou façamos esquecer, faremos chegar um melhor ou igual a ele. Não sabes que Allah, sobre todas as coisas, é onipotente? أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Não sabes que de Allah é a soberania dos céus e da terra, e vós não tendes além de Allah nem protetor, nem socorredor? أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Ou quereis questionar vosso mensageiro como antes foi questionado Moisés? E quem troca a fé pela renegação da fé, com efeito, se descarrega caminhará do caminho certo. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Muitos dos seguidores do livro almejaram por inveja vinda de suas almas após haver se tornado evidente para eles a verdade, tornar-vos renegadores da fé depois de haver descrito. Então indultai-os e tolerai-os até que ela faça chegar sua ordem. Por certo, Allah sobre todas as coisas é onipotente. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. E cumpri a oração e concedei a zakat. E o que quer de bom que antecipeis a vossas almas, encontrá-lo-eis junto de lá. Por certo, Allah, do que fazeis é onividente. E dizem: não entrará no paraíso, senão quem é judeu ou cristão. Essas são suas vãs esperanças. Dize, trazei vossas provanças, se sois verídicos. Bala, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, falahu ajruhu 'inda rabbih, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Sim. Quem entrega face a Allah enquanto benfeitor, terá seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão.

Ele sabe seu passado e seu futuro, e nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Seu trono abrange os céus e a terra, e não o afadiga custodiá-los. E ele é o Altíssimo, o Magnífico. La ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha, wallahu samii'un 'aliim. Não há compulsão na religião. Com efeito, distingue-se a retidão da depravação. Então quem renega at-taghut e crê em Allah, com efeito, ater-se-á a firme alça incorrompível. E Allah é onisciente, onisciente. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah é o protetor dos que creem. Fá-los sair das trevas para a luz. E quanto aos que renegam a fé, seus protetores são At-Tahut. Fazem-nos sair da luz para as trevas. Esses são os companheiros do fogo. Nele serão eternos. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Não disse aquele que, porque Allah lhe concedera a soberania, argumentou com Abraão sobre seu Senhor? Quando Abraão disse, meu Senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. O outro disse, eu também dou a vida e dou a morte. Abraão disse, e por certo, Allah faz vir o sol do levante. Faz-o, pois, vir do poente. Então ficou atônico quem renegou a fé. E Allah não guia o povo injusto. Ou que الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ou aquele que passou por uma aldeia enquanto deitado abaixo sobre seus tetos. Disse, como Allah dará vida a esta depois morta? Então, Allah fê-lo morrer por 100 anos. Em seguida, ressuscitou. Disse ele, quanto tempo permaneceste morto? Disse, permaneci um dia ou parte de um dia? Allah disse, não, mas permanecestes 100 anos. Então olha para teu alimento e para tua bebida, nada se alterou. E olha para teu asno, e isso para que façamos de ti um sinal para a humanidade. E olha para os ossos de teu asno, como os erguemos para recompô-los. Em seguida, revestimos-los de carne. E quando isso se tornou evidente para ele, disse, sei que Allah, sobre todas as coisas, é onipotente. أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. E Abraão disse, Senhor meu, faze-me ver como dás a vida aos mortos. Allah disse, e não creias ainda? Abraão disse, sim, mas é para que meu coração se tranquilize. Allah disse, então toma 4 pássaros e aproxima-os de ti e corta-os. Em seguida, coloca parte deles sobre cada montanha. Depois convoca-os. Eles chegarão depressa a ti e sabe que Allah é todo-poderoso, sábio. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. O exemplo dos que despendem suas riquezas no caminho de Allah é como de um grão que germina 7 espigas. Em cada espiga 100 grãos e Allah multiplica a recompensa. Pensa quem quer, e Allah é munificente, onisciente. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Os que despendem suas riquezas no caminho de Allah, em seguida não fazem seguir o que despenderam nem de alarde, nem de moléstia, terão seu prêmio junto de seu Senhor. E nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Dito conveniente e perdão são melhores que esmola seguida de moléstia. E Allah é bastante a si mesmo, clemente. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء. Ó vós que credes, não derrogueis vossas esmolas com o alarde e a moléstia, como quem despende sua riqueza por ostentação para ser visto pelos homens, e não creem em Allah e no derradeiro dia. E seu exemplo é como o de uma rocha sobre a qual há pó.